voz do Salvador. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida.